Boa noite, sintoniza Radar. E na Radar é hábito surgir este som para anunciar a dupla hora de Viriato 25. Acontece de segunda a sexta, o que também dá direito a terça a sábado, entre as 23 e a 1 da manhã. Radar 97.8 MHz, rádio difusão, emissão online, www.radarlisboa.fm. Hi, how you doing? Submarine. We all live. as iniciais de Viriado 25 convosco até à 1 da manhã, atravessando as noites de sexta e a madrugada de sábado. Do álbum homenagem aos 40 anos de Revolver dos Beatles foi Yellow Submarine, uma entrega notável assinada por Chris Ackman, habitualmente nosso conhecido dos Walkabouts. Noite dentro na radar, Viriado 25 em trânsito do Merry Christmas para o Happy New Year. 3 Days, Jane's Addiction. Bar Noite Dentro, é edição sexta, sábado, de feriado 25, a nova toca do Lobo por aqui, 97.8 MHz. Chris Ackman, Yellow Submarine, 3 Days para os Jane's Addiction. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tira-linhas com Ana Cristina Ferrão, mais daqui a pouco, cerca de 14 minutos, até lá, 23h30. Há depois também uma colher de blues para encerrar a semana, mas isso às 23h45. E o Jim McGuinness. Monsters under my bed. There are so many hours in the day. I know I've got work to do, but hey, my will to move or even use my brain is weathered by eternal English rain. And when the talk show ends, I scream right at the screen for more pregnant teens. I can't fall asleep, it's almost three. So water the flowers out on the street. I spent 5 hours on the nets last night, avoiding the monsters under my bed. Square eyes. How fantabulous it is to be so scared of the dark like this. I know I've got work to do, it's a breeze. I'm staggering round, I can't find the switch. I spent 5 hours on the net last night, avoiding the monsters under my bed. Square eyes. No, I dare not stick my feet up the air. In case I might sing the monster song. Under My Bed e também ainda de Eugene McGuinness, Moscow State Service. Did it all pour out the wrong way, bent out of shape through the Chinese whispers. Oh Clarence, I do believe this life is killing me. Speak camera class is not enough, and the radio lifted the curse. Newsflash, you flooded the floors. Couldn't say you got a lot of nerve. Two towers tall and skeletal trees. Missile banger carries me up. as soltas iniciais, é o arranque da edição dupla hora, sexta para sábado, feriado 25 na pontinha da antena radar. Eugene McGuinness, Monsters Under My Bed in Moscow State Circus. In Fiddles. Million pieces. Sicilian beaches are laid out. Would you come with me? A million pieces are fall down. I have tried to haunt a Copenhagen airport lounge. Waits for us a certain milestone. Yet a million pieces I have found. Look so good, but they weren't mine to tame. No, no longer safe in London town. But get me here, get me here. I'm a man who has to disappear, crawl into another world. And I know if you don't come with me, I'll be a devil's outblinker. I need you. Diferença outra de tempo de inscrição, ambas as bandas são New Cuts da Hora do Lobo, aliás, de Viriados 25, nestes últimos tempos, In Fiddles, The Way That Was, o single Scratch the Surface. Don't be so

atrás, o Tirolinhas da Ana Cristina Ferrão foi a última inserção desta semana. De volta às soltas com Our Broken Garden Angering. Hello, we're Franz Ferdinand. You're listening to Radar. Feriado 25 de noite dentro é a radar, noite de sexta para sábado, convosco até uma da manhã. Franz Ferdinand Ulysses, Razor Light, White Wire, a caminho da colher de blues. What is love but a stranger's to feelings? A sin you swallow for the rest of your life. You've been looking for someone to believe in. To love you until your eyes run dry. She lives on Disillusion Road. We go where the wild blood flows. On our bodies we share the same scar. Love me wherever you like disillusion's glow. We gone where the wild blood flows. Álbum de família desta semana, Amália Rodrigues desafiou e mudou para sempre o género centenário do fado. Ao convidar artistas eruditos para ajudar na composição, a diva portuguesa alterou as regras e é por isso que o álbum de 1962, Asas Fechadas, também conhecido como Busto, marca para muitos o antes e o depois do fado moderno. Amália Rodrigues, esta semana, na Radar. Amália Rodrigues e Asas Fechadas de 62 com Tiago Castro no álbum de família. A próxima passagem inteirinha acontece no domingo ao meio-dia, por aqui, na Radar. Mais uma colher de blues, é a última da semana, a dedicatória inteirinha ao longo da semana por aqui, nas noites de Viriato 25 no Radar, foi para Sam Alone, álbum Dead Sailor. Count. I was seen all. lesson learned. In and out for the rise back up. In and out for the rise back up. Rise back up. Caso a última da semana, a dedicatória foi inteirinha para Sam Malone no álbum Dead Sailor. Hoje foram as passagens dos títulos Sinner e Instinct, uma edição de Raging Planet, um bluesman em português, aliás em inglês, mas pronto. Now, Radar, a alternativa. Hasta luego, amigos. E aún no sabe onde está. Mano, tchau, até à meia-noite do último La Radiolina. E agora que? Ele nada nem mais, ela nada nem mais, todo nada nem mais, como uma raia. Ele nada nem mais, ela nada nem mais, todo nada nem mais, como uma raia. águila, yo está observando, cuando vuela alto, muy alto en el cielo, watching. É meia-noite. O melhor festival de rock está de volta. 15º Super Bock Super Rock. Depeche Mode. 11 de julho. Estádio do Bessa 21. Preço especial até 1 de janeiro. Boa noite, sintoniza a Radar. E na Radar encontra de segunda a sexta, entre as 23 e 1 da manhã, o que também dá terça a sábado, estas edições de Viriato 25, sempre na pontinha da antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão. Online www.radarlisboa.fm. É a nova Toca do Lobo na Radar. Fez um ano a 3 de dezembro que ingressamos nesta antena. Nesta altura do ano estamos em trânsito, como dizíamos no início da emissão, dos Wishes de Merry Christmas para Happy New Year. Portanto, é jeito de bom ano novo, tomem lá. Earth, the bees made honey in the lion's skull. Nada tão difícil como isso. Made honey in the lion's skull. sons inaugurais, segunda hora, Viriato 25, noite, Radar, os AD. Conte sempre connosco, só grandes malhas. Votos de bom fim de semana embrulhados também no som dos Black Mountain. Certo, abertura de In the Future. Stormy High. We'll be right back. completa Sulak, Earth, Black Mountain, Kings of Leon. Viriato 25, noite de sexta para sábado. Only by the Night, Kings of Leon, Crawl, a nossa adoção inicial. Sax on Fire, da Radar, dá bom tempo atrás. People talking, talking.

das mais recentes inscrições nos New Cuts de Viriato 25, a Operação Noturna da Radar, Operação Radiofónica, entenda-se. Chamam-se School of Seven Bells. Apenas este tema, por enquanto, disponível para nós. I am under no disguise. Daqui a pouco, 5 minutos apenas, 4 até a Boomerang. Martha Wainwright. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dream till tomorrow. There is no other day. Let's try. Soltas em Viriato 25 é Martha Wainwright do álbum I Know You're Married But I've Got Feelings Too. Excelente a entrega da Emily Play dos Pink Floyd, ainda da era lunática de Syd Barrett. Este é o tema abertura, Bleeding All Over You, Martha Wainwright. Indiscriminate lovers of all. My heart was made for bleeding all over you. You got a girlfriend and I can only talk about her for so very long. And my mind turns into my heart and whispers in to that dark cave that I've been wrong. My heart was made for bleeding all over you. And I know you're mad. Got a farmhouse. soltas, Viriato, 25 antes de chegarmos ao Boomerang da Noite. Mother Wainwright, álbum de 2008. I know you're married, but I've got feelings too. Aproveitamos para cruzar com Daddy Wainwright, Loudon Wainwright III, papá de Martha, Ruffus e uma série de outra gente. In Delaware, when I was younger, I would live the life obscene. In the spring, I had great hunger. I was Brando, I was Dean, blaspheming, booted, blue-jeaned baby boy. How I made them turn their heads. Towny brownie girls, they jumped for joy and begged me bless them in their beds. In Delaware, upon the lake in the spring, I had great hunger. I was Keats, I was Blake, my pimple pencil pain I'd bring to frogs who sat in trance. My drift drained it as I would say. Thought St. Andrew had sufficed, but in the spring I had great hunger. I was Buddha, I was Christ. You wicked wise men, where's your wonder? Dois para Martin Wainwright, o álbum de 2008, I Know You're Married, But I've Got Feelings Too. Depois, a recuperação de um dos velhos originais de Loudon Wainwright III, School Days, para o álbum Recovery. Foi uma recuperação feita, inteligentemente, por Joe Andre, o produtor, para clássicos de um dos grandes singer-songwriters dos anos 60 e 70. Radar, a alternativa. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. clínica vocacionada para recuperações, neste caso os Bass Olds Long Way Blues 96-98. Color of her lover's pubic hair. estreia para a Matador dos Basils, Long Way Blues, 96, 98. Recuperação por aqui no Boomerang de Viriato 25 Noite, dentro na Radar. Ainda há na ponta da língua, mais daqui a pouco com Barry Adamson. Para o Boomerang 2, Basils, Long Way Blues, 96, 98, estreia na Matador. Exatamente o tema que usávamos noutras tocas, este Caboose Man Blues. Oh, oh. Children at the crossroads. Feriado 25 de noite dentro na radar. Passagem das noites de sexta para sábado. Bass Holes, uma edição de Matador. Long Way Blues, 1996-98. Terminou por aqui com este Caboose Man Blues. Ato 25, uma emissão de António Sérgio para Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Oh,

restée morte, allongée sous les fleurs et les pétris de boue. Tremblante mais intacte, à peine déflorée par ses vers d'outre-tombe et par nos amours moites. Radar.